A guerra está declarada contra todo mal. Setor Sul, cidade ocidental. Para declarar unidos, atitudes para Kremlin, irmão Thiago. Declarando que o Senhor dos Exércitos. E mostrando para a periferia que há uma saída. Aí, meus irmãos, chega de canhão, chega de ilusão. Vamos levantar os olhos e vamos olhar para o Senhor da salvação. Vai, vai, vai, siga em frente, louco, louco, demente. Entorticado, fraco, fraco, inconsciente. De repente, perceba a falha. O sentido oposto, o corte da navalha. Falta compromisso, falta consciência. Falta oxigênio, resultado da imprudência. O sonho de viver melhor se acabou no pó. Ei, eternidade só. Da morte, a prova do suicídio. Fome, tragédia, rebeliões em presídios. Cadáveres, cadáveres, seres mortos vivos. Sem Cristo, sem princípios ativos. Fora de ordem, fora de órbita. Fora da eternidade, distante da porta. Que dá acesso à paz e o amor. Que destrói o ódio e o rancor. A chave da liberdade, o nome no livro da vida. O passaporte para o céu, visto de saída do inferno. Da eterna morte, da corrupção com a carne. Da aliança com a sorte, sul e norte, leste e oeste. A oração do justo anula a peste. Se não acredita, teste, teste, teste, comprove. A vontade de Deus é o combustível que me move. É o combustível que me move. Nada vai calar a minha voz. Tirar as minhas forças, porque as minhas forças vêm de Deus. Nada vai calar a minha voz, porque a minha voz é do Senhor. Nada vai tirar as minhas forças, porque as minhas forças vêm de Deus. Força no combate, mais um linha de frente. Esquadrão de atitude, bom soldado não se rende. Perdidos e iludidos, a dor, a lei é cega. Mentira do inimigo, para o mal não me carrega. Ouço gritos de socorro, ha, vida bandida. Choro e desespero espalhado na periferia. Armadilhas, mentiras, pecado. Vive em cativeiro quem está do lado errado. A guerra está declarada, atitude e o combate. Não mais um suicida, a voz de Deus, um resgate. Acordado, pesadelo, pra tantos já era tarde. Foi conquistada na cruz, o preço da liberdade. Guerras lá fora, aonde está? Mais um sonho atrapalhado, mais um a chorar. Desafio, viver, não, não, não, não desista. Com tanta injustiça, ó meu Deus, mais que fita. São tantos pensamentos, perguntas sem resposta. Quantos dizem que o mundo é um grande ninho de cobra? Ideias conscientes, atos bem planejados. Realidade triste, submundo encarcerado. Semente pecadora, maldades, rotina. Moleques são jogados como nada na esquina. Lei da periferia, verdadeiro fracasso. O medo, a miséria abalando a cada passo. Nada vai calar a minha voz, porque a minha voz é do Senhor. Nada vai tirar as minhas forças, porque as minhas forças vêm de Deus. Nada vai calar a minha voz, porque a minha voz é do Senhor. Nada vai tirar as minhas forças. Nada me cala, nada me para, não, nada me para, nada me cala, com Deus nada me para, amado com a palavra, ex-varão pronto pra batalha, bumbo, caixa, letra, preparado pro combate, guerreiro ungido da divisão, resgate, quem critica não sabe o que eu posso fazer, aquele que me resgatou quer resgatar você, de que vale viver, no veneno todo dia se drogando. Enquanto a barriga tá vazia, de ilusão em ilusão, se entregando ao inimigo. De aflição em aflição, vai se enterrando vivo. Sem fé, sem munição, sem perspectiva. Sem vontade de viver, com a vida cativa. Do cativeiro do covarde, eu fui resgatado. No dia em que Jesus Cristo foi crucificado, eu não me engano, a escuridão não me convém. Eu caio na trincheira, não sou mais refém. Minha consciência agora sabe o mal e o bem. Mas sou liberto pra escolher, glória a Deus, amém. Eu vou, sigo em frente, sem loucura na mente. Forte e consciente, distante da serpente. Sem parar no repente, bem longe do revólver. Pois a vontade de Deus é o combustível que me move. Nada vai calar a minha voz, porque a minha voz é do Senhor. Nada vai tirar as minhas forças, porque